210, Chapecó, Santa Catarina. Então é Natal, a festa cristã. A grande festa cristã chegando, nós da Ufana preparando, Papai Noel anunciando e carregando as melhores ofertas para o seu Natal. Calça social masculina a R$ 29,90. Atualhados de mesa em Oxford a R$ 6,90 o metro. Bermudas femininas em Liganet a R$ 13,50. Vestidos em Liganet a R$ 19,90. Bermudas masculinas em Tactel a R$ 9,90. Camisa gola polo masculina a R$ 19,90. Camisa social masculina a R$ 39,90. Toalhas de banho a R$ 9,90 e de rosto a R$ 4,90. Mantas de casal a R$ 22,90. Colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$ 69,90. Ufana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratório com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com o teleentrega. É só ligar 3322-1023. Aqui na minha fábrica de biscoitos, a cobrança Sicoob é um ingrediente especial. No meu escritório, as tarifas da cobrança Sicoob merecem um happy hour. Aqui na escola, a cobrança Sicoob fez a diferença na matemática financeira. Tá aprovada. Quando pensar em cobrança, pense em quem tem uma das melhores tarifas do mercado. Conheça a cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Natal da família Deli Calçados e Confecções. Muitas novidades para presentear quem você ama. O melhor da moda, muito mais fácil em até 10 vezes sem juros. Aqui na Deli é o preço da etiqueta. Calças e bermudas em jeans em 10 vezes de R$6,98. Blusinhas e camisetas por R$19, R$29, R$39. Reais, parcelados em até 10 vezes no crediário facilitado Deli. Toda coleção de calçados das melhores marcas do Brasil à sua disposição aqui na Deli Calçados e Confecções. Vem pra cá. Deli Calçados tem um lugar perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, centro de Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Fim de ano na Schumann, já é bom. Com presentaço, é uau. Ar Split 12 mil quente e frio por 99 mensais. Só 99? É muito bom. Ganhar a instalação de graça, é uau. Refrigerador Consul Frost Free 450 litros de espaço por 259 mensais, é bom demais. Levar lotado de cerveja então, é uau. Fim de ano com presentaço, é na Schumann, é uau. Consulte o regulamento nas lojas. Leve mais neste Natal, viva sempre a alegria do Natal em família. Leve mais neste Natal com a Leve. Mais lembranças, mais presentes para toda a família. E o melhor, toda loja em 10 vezes. Sapato masculino mocassim 10 vezes de R$5,49. Tênis infantil menino e menina 10 vezes de R$4,90. Sandália Ramarim 10 vezes de R$6,90. Rasteirinha 10 vezes de R$2,49. Leve mais neste Natal com a Leve. Notícias em um minuto. Santa Catarina pode ganhar novas leis para incentivar a produção de alimentos no campo e na cidade. Tramita na Assembleia Legislativa projeto que fixa regras para produção e comercialização de queijos artesanais feitos a partir de leite cru. O texto prevê critérios para instalações de produção e para retirada de matérias-primas de acordo com as características das pequenas propriedades rurais. O objetivo é estimular a formalização dos produtores, permitindo a inserção no mercado e viabilizando a atividade. E o Parlamento também avalia a proposta que prevê a implantação de hortas comunitárias nos espaços urbanos. O texto prevê o uso de terrenos públicos estaduais, áreas de entidades civis e imóveis particulares. Também determina que a produção seja destinada para o consumo da comunidade. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aproveite. Apresentado Seara 1,9,90 kg. Hambúrguer bovino frango suíno Texas 36 por 56 gramas, 15,84. Pizza calabresa Seara 460 gramas, 6,49. Biscoito Clube Social Big 288 gramas, 3,99. Desodorante aero antibacteriano feminino 150 ml, 8,59. Aproveite no Atacadão. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Itajaí e Atacadão Chapecó. Aqui tem tudo o que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Parques, grandes eventos, baladas, shows musicais e tem o palco das nossas maiores conquistas. Um comércio com produtos de qualidade, típicos e diferenciados. Tem ótimos hotéis e uma gastronomia saborosa. Venha experimentar tudo isso. Aqui tem tudo o que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Você não imagina como é bom visitar Chapecó. Um lugar perfeito para sua viagem com belas paisagens, trilhas e uma natureza exuberante. De carro, bicicleta ou avião, conheça Chapecó do seu jeito. Seja bem-vindo. Chapecó está te chamando. Sai de casa, pé na estrada, vem pra rua. Chapecó é nossa, mas também é sua. Prefeitura de Chapecó. Atenção, está confirmado para esta quarta-feira a grande chegada do Papai Noel da Multi em Chapecó. Traga seu filho e venha viver toda a magia do Natal. Brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e balões para as crianças. A chegada do Bom Velhinho está marcada para as 18 horas, com presença dos personagens Masha e Urso, com loja aberta até as 20 horas. Na Marechal Borman, 114D. Multi, pensou? Aqui tem. Se você busca um curso técnico totalmente gratuito em Santa Catarina, o IFSC foi feito para você. No Campus Chapecó, você tem as opções em eletroeletrônica, mecânica e proeja em eletromecânica. Com inscrições abertas até o dia 10 de dezembro. Não perca o prazo. Inscreva-se agora mesmo pelo site ifsc.edu.br. Para mais informações, ligue 49-3313-1252. IFSC é para você. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas 9:34, essa é uma conversa complexa que eu tenho aqui com o Sérgio Migliorini, que é um dos nossos colaboradores, que nos socorre em momentos de dúvidas técnicas, porque é complexo entender para que caminhos o Brasil vem tomando, se esses rumos são acertados ou não, porque vivemos um momento de certo ou errado, sim ou não. Então, se o governo toma uma determinada atitude, muitos vão aplaudir e vão dizer era necessário, outros vão dizer não. Nós estamos cedendo ao imperialismo, ao capitalismo, nós estamos massacrando o mais pobre para continuar a beneficiar o mais rico. Então, por quê? Porque esse é um governo feito a partir de um golpe. Essa é a leitura. Então, qualquer movimento feito após o impedimento de Dilma é um movimento de golpistas, que não tem a aprovação da população. Aí se diz, olha, pergunta para a população se ela é a favor da reforma da Previdência, ou da reforma trabalhista, ou do teto de gastos. Eu conjugo aqui leituras no plural dos nossos agentes políticos, as pessoas em quem nós votamos, que agora se dividem entre golpistas e golpeados. E digo mais, Melhorini, agora, porque no ano que vem essas figuras vão desaparecer. No ano que vem nós vamos ter Partido dos Trabalhadores, que sofreu o golpe, de braços dados com um PMDB que protagonizou o golpe. Aí esse discurso todo, não sei quem acreditou ou não acreditou, vai ficar com os olhos arregalados, porque a vitória é o que interessa, custe o que custar. Mas ainda não chegamos em 2018, estamos no finalzinho de 2017. Quando a gente vê que aumentou a diferença entre os mais pobres e os mais ricos em decorrência dessa crise, o pobre empobreceu mais e muitos ricos se deram muito bem. Quando a gente vê que vem o Banco Mundial e diz, façam esta reforma, o que que é? É realmente aquele horizonte negro que haviam previsto os membros, os antigos chefes do país, dizendo, tá vendo, vocês cederam ao capitalismo, tiveram aumento das diferenças e uma intervenção do Banco Mundial no país? Ou nós estamos colhendo os resultados de anos errados? Eu tenho duas alternativas aqui. Em quem eu acredito? Exatamente. Quando que vem uma instituição, né, e que te faz um balanço e um fluxo de caixa e diz, você está com déficit, gastando 8% a mais hoje do que você arrecada, você vai ter que reduzir essa diferença para você não ter uma injustiça social lá na frente. Quando eles fazem esse cálculo da reforma da Previdência, que é uma das reformas, diz assim, vocês não têm alternativa, ou vocês resolvem esse problema de gastar mais do que ganham e gastar mal, ou vocês vão quebrar. Aí, mas a Previdência, se cobrar toda a dívida que eles têm, não precisa fazer a reforma. Sim, isso virou um mantra. Isso é uma desinformação tão grande que eu chego à barra da má-fé. Entre no portal da Previdência, né, da Receita, e vai verificar que são os devedores da Previdência. VASP, falida. Varig, falida. GBOX, extinto. KPM, é crédito podre e você não pode dar baixa por renúncia fiscal. É aquela história, você tem um cheque sem fundo carimbado duas vezes e não pode rasgar o cheque porque você é um órgão público. E tem os ativos, vamos colocar a Globo. A Globo é um dos grandes devedores da Previdência. Por que que não executa? Mas isso que eu digo, por que que não pega, por exemplo, um banco e não executa a dívida? Por que que não pega a maior rede de comunicação do país e executa essa dívida? Raquel, por que que isso não foi feito antes? Raquel, se deixou criar esse... Eu pedi R$1.000 emprestado para você e assinei uma promissória. E hoje, 6 de dezembro, venceu. Qual é que é a tua obrigação como credora? Cobrar. Eu me cobrar. Agora, se você esqueceu de cobrar, eu também sou uma pessoa esquecida, tu entendeu? Eu fico na minha, porque tem alguns privilégios. Olha, você não me cobra e eu vou te alavancar na mídia. Então, isso é uma injustiça que é feita com o país. Agora, dizer que a Previdência está superavitária com crédito podre, vá cobrar a Varig. Vai cobrar a VASP. Que já não existem mais. Que não existe mais. Agora, quando o Banco Mundial vem e faz uma projeção de que ou nós começamos a gastar o que nós temos, ou nós vamos continuar ampliando a dívida de 4 trilhões e que os nossos netos irão pagar. Porque, não, então vamos dar o calote que nem a Argentina fez. A Argentina, o Macri agora está tentando salvar o país, mas porém ninguém lhe empresta um centavo. Né? Não empresta porque ele é um caloteiro. Agora, o Brasil tem ainda uma possibilidade de retomar a sua economia se fizer a reforma. Porque a reforma da Previdência tem dois fatores. Um, é amanhã o aposentado chegar na boca do caixa e sacar o seu dinheiro. Porque se acontecer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que o populismo levou a isso, o aposentado vai chegar na boca do caixa. E isso vai ser daqui 12 anos, 2030, é projeção de fluxo de caixa, e não vai ter dinheiro, daí ele não vai comprar o remédio. Aí vai ser uma injustiça social, certo? Segundo, quando você se propõe a organizar sua casa, o investidor internacional acredita e vem. Porque se não tiver a reforma, e que vai passar a capenga, em função do populismo e dos interesses políticos, se não fizer a reforma, o Brasil vai para o buraco. Não tem alternativa. Exemplo, Rio Grande Amado. Pois é, o Rio Grande, ele hoje tem uma desproporção muito grande entre quem trabalha e quem está aposentado. É curioso isso, porque muitas vezes a nossa crença nos impede de mergulhar um pouco mais fundo, de tentar entender a real situação, porque existe uma guerra ideológica acontecendo no país. Então, não conseguimos nos aprofundar. No caso do Rio Grande, teria como ter fechado a torneira antes? Teria como ter adiantado algum movimento Santa Catarina ou está fazendo? As mudanças aprovadas agora vão acontecer em daqui uma década, mas Santa Catarina está revendo a questão da aposentadoria pública. O que o governo federal faz agora de colocar uma peça publicitária na TV dizendo para garantir que o trabalhador que trabalhou a vida toda na iniciativa privada receba com justiça, é preciso rever a questão do funcionário público. É jogar um contra o outro, é colocar a culpa do que está errado no setor público ou é efetivamente fazer a justiça social? Se os dois, um advogado que trabalha para a União se aposenta ganhando 50, 60 mil, um advogado que tinha sua banca, se fizer tudo direitinho, se aposenta com 2, 3 mil reais. Isso é justiça social ou é aprofundar as diferenças e dividir mais o país? Jogar o trabalhador da iniciativa privada contra o trabalhador o servidor público? Raquel, só vou te dar um número. De acordo com um estudo do Banco Mundial, 80% dos servidores públicos integram o conjunto dos 20% mais ricos da população. Certo? Que loucura. O que que a reforma diz assim? Por que que eu vou me aposentar com 100 mil, vitalício inclusive, quando a iniciativa privada se aposenta com um teto máximo de 5, porque nós temos duas castas no Brasil, os párias e os dádias? Sim. Não, isso é que eles estão falando, tenho que nivelar, igualar. Agora, olha a situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em função dos institutos de previdência, porque o problema é interno, eles, em 2020, o Rio Grande do Sul fecha as portas. Não terá dinheiro para pagar a luz do Palácio. Luz, né, do Palácio Farroupilha lá. Aí sabe qual é que é a alternativa que o Rio Grande do Sul tem? Voltar a ser um território federal. É uma alternativa. E aí ser tutelado. E aí sabe quem vai pagar a conta do Rio Grande do Sul? Nós, o restante dos brasileiros. Isso vai passar no Congresso? Tá. E se não fizer, você pode cercear direitos adquiridos? Não pode. A cara está aposentado com 45 mil por mês. Você pode colocar uma reforma a partir de hoje é 5? Não pode, é direito adquirido. Por isso que a reforma da Previdência vai ter reflexo lá em 2030, porque tu tem que ir atenuando essa sangria aos fazer poucos. Fazer essa gradação. Claro. Pois é, nós ficamos divididos porque agora o Congresso, ele nos diz o seguinte, as doses de remédio amargo, elas foram muitas. Então, vamos dar um tempo, vamos fazer as pazes com o eleitor, vamos serenar os ânimos, essa bomba fica para quem vier. O movimento que se entende é esse. Já tivemos doses amargas demais, eu falei aqui no começo do programa de que, poxa, a votação do teto dos gastos foi uma questão que muita gente disse absurdo, absurdo, vou perder votos com isso. Eu aplaudo. Eu acho que isso não foi uma dose amarga, isso foi uma colher de chá. Pois é, mas aí quem fez isso vai ser cobrado lá pela população. Olha, você tirou o dinheiro da saúde, você tirou o dinheiro da educação, não voto mais em você. É o receio do congressista, do deputado, enfim. Num outro momento, ou da parte que renova do Senado. Num outro momento também essa questão de, gente, a gente mexeu nas leis trabalhistas. Muitos consideram um atentado, muitos consideram uma libertação do Estado, porque o Estado interfere demais em tudo e trava a economia. Como é que fica a figura do trabalhador? É mais explorado do que o normal? Porque sempre existe esse sentido da exploração, né? Eu ouvia quando se falava, por exemplo, em vamos colocar as cartas na mesa, o país é racista, vamos nos assumir racistas, vamos parar com esse racismo velado. Existe luta de classe? Existe sim. O trabalhador está de um lado, o empregador está do outro. Vamos parar com essa hipocrisia de dizer que no Brasil, né, vamos assumir e vestir realmente os nossos mantos de guerra, porque não somos, não estamos em paz social. As pessoas dizem isso. Então, quando se pensa, olha, uma reforma trabalhista, ela não vem justamente reforçar e dizer muito bem, palmas para o malvado porque ele ganhou a briga? Raquel, na disciplina que é da minha titularidade, que é a economia política, no curso de direito, nós analisamos os sistemas. Lamentavelmente tem que se analisar um sistema morto, que é o comunismo, um sistema morto, porque a partir do momento que o Gorbachev fez a perestroika na Rússia, nossa, chama Glasnost, sabe o que a Rússia, a mãe do comunismo, falou? Não funciona. Vamos transformar nosso país num capitalismo. A China foi ato contínuo. Assim, nós vamos continuar sendo uma ditadura capitalista. Porque não adianta você querer fazer um trem voar. E não existe um país do mundo, que tenha tido sucesso com o comunismo. Porém, veja o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, nós falamos entre trabalhador e patrão. É a luta de classes. Sabe, todos os países que se desenvolveram no mundo, inclusive países que têm climas hostis, como a Escandinávia, lá a Finlândia, a Suécia, a Noruega, sabe, nós não vamos tratar de patrão e empregado, nós vamos cuidar do trabalho. Aqui, o comunista, o socialista, cuida do empregado e não do trabalho. Ele cuida do emprego e não do trabalho. O trabalho não tem ideologia. Ou você trabalha ou você vai morrer de fome. Ou você planta ou não colhe. O trabalho não tem ideologia. O Brasil tem que cuidar do trabalho. O resto é consequência. O trabalho não tem ideologia. Se você conseguir desenvolver a empresa, automaticamente esses 14 milhões de pessoas que perderam a dignidade, porque quando você está desempregado, você perde, né, a sua dignidade, você fica, né, um pedinte ou vai para a clandestinidade. Você tem que olhar o trabalho. Todos os países que se desenvolveram no mundo, eles cuidaram do trabalho e não do emprego e muito menos da empresa. Porque é consequência, você percebeu? Nós não cuidamos do trabalho. Esquecemos do trabalho, vamos cuidar. O empregado contra o patrão. O patrão, mas o que é isso, minha gente? É luta de classes e ideológica? Sim, mas eu ouvi... Olha, eu não consigo lembrar, mas foi há meses atrás aqui. Por que justamente que... isso. Só para dar um exemplo, como se Raquel. Fosse, como se o Brasil insistisse em tapar o sol com a peneira e insistisse em ignorar que existe, sim, uma exploração, e é uma exploração contundente. Tanto que o trabalhador não consegue melhorar o seu nível de vida e o empregador o consegue. Existe aqui uma desproporção. É país que é livre iniciativa? Ou uma democracia? Por que que você tem que ser empregado? Essa é a grande pergunta. Eu falo isso para os meus alunos. Quem que disse que você tem que ser empregado? Onde que está escrito na Constituição? Você pode fazer o que você quiser? Você não pode ser um microempreendedor individual, que agora foi regulamentado? Né? Agora, quando você começa a colocar facções ideológicas e fazer luta de classe e esquece do trabalho, não tem como prosperar. Por que que o PT não fez a reforma agrária em 13 anos? Não assentou ninguém? Aliás, aumentou a militância do MST? Essa é a grande pergunta. Se eu sou 13 anos presidente de um partido que prega isso aí, faça o assentamento desse pessoal. Não, porque daí tu emancipa o indivíduo. E não há interesse nessa emancipação. Claro, ele passa a ser um capitalista. Agora, veja o que que o comunismo fez. Assim, o capitalismo é um sistema incompetente para distribuir riqueza. O socialismo é um sistema perfeito para distribuir miséria. Essa é a grande verdade. Permanece isso. Permanece. Agora, veja bem, o que que o capitalismo inventou e que o Marx não estava vivo? Porque o Marx foi, nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Vivia às costas do cunhado e da mulher. Pois viu? É. E eu li toda não, a obra. Justamente, assim, gente, vale a leitura, porque olha só, os pensadores, de uma forma geral, eles precisam de tempo para pensar. O caso do Marx é que ele casou-se, razoavelmente bem. Não. Ele vivia de rendas. Eu não quero que comprar briga com ninguém. Está na biografia. Porque eu fui atrás para entender. Quer dizer, realmente, quem está no todo dia, quem está, sei lá, numa mina de carvão, não conseguiria tempo para ler e produzir um pensamento. Ele obteve esse tempo. Ele precisava desse tempo. E ele tinha uma família mediana que conseguia prover a ele esse tempo. Certo. Aí só que ele não viveu o suficiente para ver as duas grandes invenções do capitalismo. As duas grandes. Primeiro, a livre concorrência, que é você ter um concorrente e que nivela o mundo pela concorrência. Tá? Livre concorrência. Ele não viu, porque naqueles tempos era no sistema feudal, quando ele vivia, eram os feudos. Segundo, o cooperativismo. Você tem algo extraordinário que foi inventado pelo capitalismo. Não é curioso é isso? O cooperativismo. E as pessoas atribuem, eu vejo muitos discursos, uma atribuição social do cooperativismo a um sistema comunista ou socialista. As pessoas fazem essa leitura. O cooperativismo aqui é cooperativismo. O socialismo capitalista. É a coisa mais perfeita que existe, sociedade de pessoas. Olha aqui em Chapecó, a Cooperalfa, a Central. Olha o sucesso dessas instituições. Olha os bancos, Sicredi, Sicoob, que são cooperativas. Isso é capitalismo social. Os comunistas não inventaram isso, porque eles não têm alternativa a não ser criticar e fazer luta de classes. Agora, o capitalismo se reinventa. Certo? A livre iniciativa, a livre concorrência. É que a você não é obrigado entender a morrer empregado. Empregado, mas é que, Melhorini, o que acontece é o seguinte, falar isso num momento de crise é muito complexo, porque realmente a sensação que dá é não tem emprego, tem miséria. Não se diz em nenhum momento, olha, mas você tem liberdade para se reinventar. Eu vi mulheres, por exemplo, e achei fantástico isso, em muitos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, houve uma decisão inteligente. Se importaram kits de aquecimento com placas solares, kits chineses. Então, cada unidade habitacional tinha um painel solar. Mulheres que eram faxineiras, empregadas domésticas, uma delas disse, não, eu vou começar a limpar, porque a placa tem que ser limpa para fazer a captação. E ela formou uma empresa. E, de repente, ela tinha muitas contratadas que faziam o quê? Com equipamento de segurança, com tudo certo, mas pagando e entendendo a dificuldade que é, ela montou uma empresa de limpeza de placas solares e atendia a vários condomínios desses. Eu digo, olha, do nada, de um momento em que ela não tinha emprego, ela se reinventou. Mas hoje parece que isso é meio que impossível. Ou um emprego ou nada. Ou seguro-desemprego. Parece que nós estamos meio que imobilizados. Isso é culpa do quê? De uma crise que chegou agora? Eu vou deixar essa pergunta quicando, porque as pessoas não se fazem essa pergunta. O que é que eu posso começar? O que é que eu sei fazer? De que forma eu posso me reinventar? Isso parece uma proibição. Porque a palavra crise achata tudo. Então, é tempo para se discutir isso, é tempo para você dizer isso para os seus alunos. Você me responde depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9h46. A Van tem tudo para preparar sua casa para o Natal. Então não perca mais tempo e aproveite. Furadeira Impacto 650 watts Bosch, só 10 vezes de R$19,99. Preço baixo de verdade. Lâmpada LED TKL 450 Tachibra, só R$7,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A Van, tudo num só lugar. Nesta semana inaugura a 107ª Mega Loja Van em Navegante, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Atenção! Você que é aposentado pensionista do INSS e está precisando de dinheiro? Venha para o Paraná Banco. Possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Não consultamos o SPC e o Serasa e as parcelas são fixas. Se você possui empréstimos em outros bancos, fazemos a portabilidade da dívida e você sai com mais dinheiro no bolso. E mais ainda, ao fazer um empréstimo novo acima de 10 mil reais, você ganha na hora uma camisa da Chape. Venha para o Paraná Banco em Chapecó, na Avenida Fernando Machado, em frente ao Restaurante de Itália. Telefone 33 24 30 12. Repetindo, 33 24 30 12. Fim de ano na Chuma, já é bom. Com presentaço, é uau! Smart TV 43 polegadas, telão Full HD por 199 mensais, é muito bom. Com Netflix na faixa, é uau! Lavador Electrolux com turbo economia e ainda 15 quilos por 99 mensais, é bom demais. Ganhar sabão em pó Omo pro ano todo, é uau! Fim de ano com presentaço, é na Chuma, é uau! Consulte o regulamento nas lojas. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152. Passeio Avenida, um espaço multi com gastronomia, moda e serviços no coração de Chapecó. Clique Sushi, André Studio Hair, Metafit Suplementos, Taberna Hamburgueria, MG Joias, Armazém Artigos Finos, Petiscaria Sete Mares, Chapecó Store, Mais Que Viagens, Florenza Boutique, Gabardina Moda Couro, Salão de Beleza Belas. Isso tudo é Passeio Avenida, na Getúlio Vargas, 1670N, Chapecó. Se joga no verde é dia de feira. Toda terça e quarta, não marque bobeira. Joga na qualidade, o melhor pra você. Tomate carne ou maçã Fuji, só R$2,98 o quilo. Couve-flor, coco verde ou mamão papaia, só R$1,99 a unidade. Alface lisa, unidade, cebola nacional ou batatinha Mona Lisa, o quilo, R$1,59. Repolho verde, unidade ou batata doce, quilo, só R$0,99. Se joga no verde, é dia de feira no Brasão. O processo seletivo especial da UNOESC está cheio de novidades. Escolha seu curso e faça sua inscrição online gratuita. Não tem prova. E o processo é por meio de análise do histórico escolar. E a sua matrícula ainda pode ser parcelada em 6 vezes. Vem para a UNOESC Chapecó. Temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil, Psicologia, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Pedagogia. Inscreva-se em vestibular.unoesc.edu.br. UNOESC, fazendo parte da sua vida. Agropecuárias, mercados, pet shops e produtores rurais. A Iambi tem a linha mais completa em rações animais. A Iambi, são 30 anos fazendo história junto com a sua empresa. Experiência e qualidade ao seu dispor. Venha fazer o seu cadastro na Iambi e conheça as vantagens. Ligue 46-3526-8000 ou acesse www.iambi.com.br e saiba mais. A Iambi é vida. Atenção, Chapecó está em alerta contra a dengue. A Prefeitura vem realizando diversas ações em toda a cidade, na prevenção, fiscalização e autuação. Mesmo assim, os focos do mosquito continuam aumentando. É hora de toda a comunidade agir. Verifique hoje mesmo, na sua casa ou no seu trabalho, se existem pontos com água parada. Vamos vencer a dengue, a zika e a chikungunya. Para isso, precisamos de você. Prefeitura de Chapecó. A Rede Estadual de Ensino, que é referência no Brasil, está com as matrículas abertas e com grandes novidades. São mais de 1000 novos profissionais de educação, novas escolas e estruturas revitalizadas. Vamos garantir um futuro melhor com um ensino de qualidade. De 30 de novembro a 11 de dezembro, procure a escola da Rede Estadual mais próxima e faça a matrícula. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Faltando 8 minutos para as 10 horas da manhã, a gente aqui levantou tantos pontos, eu fico até um tanto zonza, porque a gente não sabe bem para que caminho tomar, para onde vai, quem está certo, quem está errado, como se coloca o Brasil no trilho. E me desculpa, Melhorini, eu falei, olha, eu vou deixar a pergunta quicando para o intervalo. E a gente evoluiu tanto que me escapou até a pergunta que eu lhe fiz, que eu sei que é relativa, porque a gente continuou a discussão durante o intervalo, justamente nesse sentido de que não sabemos. Sabemos em que acreditar, no que acreditar, de que forma interpretar esse, por um lado, como síntese, o empobrecimento da população. O Brasil voltar a figurar em relatórios dizendo que aumentou a diferença. Busquei o fio da meada. E esse sentido de emancipação. Pode uma pessoa que está sem emprego, que entendeu que a única forma de ganho de vida é buscando um emprego, então ela fica ou é emprego ou é desemprego. Não existe essa terceira via. Pode, no momento de crise, agora encontrei a pergunta que eu lhe fiz antes, pode, no momento de crise, você chegar numa sala de aula e dizer, não, você não precisa ser empregado, você vai para a livre iniciativa. Ou alguém está me ouvindo agora que não tem uma ocupação, que bate as portas, temos 14 milhões de desempregados, e dizer, se filho, monta uma microempresa? Tem espaço para isso? É o que eu estava me perguntando antes. O brasileiro é considerado o povo mais empreendedor da atualidade no mundo. Inclusive, ontem, quem assistiu o programa da Band estava analisando essa questão. É um aspecto nosso. Você sabe, né, para onde que a pessoa vai quando a água bate no bigode? Aprende a nadar. Uma das alternativas, quando você está desempregado, sabe o que quer fazer? Arrumar uma atividade que te dê, porque se alimenta 3 vezes por dia. Um suprimento. Uma alternativa quando está desempregado não é ficar chorando, esperando, né, que a montanha venha Maomé. Você tem que se virar. E essa é a alternativa. Tomate, ou então vá para o Bolsa Família. Entende? Você vê que tem alternativa, sim. Porque esse país tem uma coisa chamada liberdade de ir e vir. Liberdade de iniciativa, que é constitucional. Ah, pobrezinho, coitadinho. Pobrezinho, coitadinho é massa de manobra de todos os governos, não quer ser de direita ou de esquerda. Você tem que se emancipar como cidadão. Você tem que tomar sua iniciativa, não fique esperando, né, a chuva. Vá regar o teu quintal. Você pode tomar uma iniciativa. É possível reagir? Com certeza absoluta. Agora, não, existe dignidade? Existe dignidade numa família que não tem o prato de comida? Que não tem pão? Como é que você vai gerar emprego se não tem empresa, Raquel? Você entendeu que a ideologia é uma coisa complexa, porque não é racional. Como que você vai gerar emprego se não tem empresa? Como se fosse, são gêmeos siameses, univitelinos. Nós vamos falar do trabalho. Aí nós começamos a falar de desenvolvimento e progresso de justiça social. Quando os sindicatos patronais e dos empregados pararem de falar em emprego e empresa e começarem a cuidar do trabalho, aí tu dá dignidade para o cidadão. Aí é sim. Curioso isso, porque a gente não exercita esses valores. É empregador e empregado, não é trabalho. E o Melhorini aqui... O trabalho dignifica o ser humano. É o mantra da fala dele aqui, o que mais prevaleceu, que ele repetiu com muita intensidade, foi foco no trabalho. E parece que não. O foco está em outro lugar. Dia desses também, o professor Marcelo Marcos Teixeira, ele dizia... enquanto o empresário e o trabalhador se degladiam, o governo, que é inepto, ineficiente, pesado, corrupto, o governo como um todo, né, o que nos governa, os poderes que nos governam, eles ficam se refestelando, porque para eles está tudo bem, parece que nós não mudamos o foco. Para terminar, essa mudança de foco, essa última estratégia do governo federal, quer dizer, espera aí, existe um setor público que tem que ser olhado, tem que colocar as luzes em cima deles. Será que essa estratégia é válida? Eu fiz essa pergunta, mas ficou meio desencontrada antes. Entender que, por exemplo, olha, tem juiz, tem promotor, tem fiscal, tem procurador, que vai muito, muito, muito, muito bem, obrigada, e fazendo uma relação, né, completamente irreal, ganhando centenas de milhares de reais, enquanto você vai ficar lá com 1.000, 2.000, 800. Vou dar um exemplo bem popular. Todo mundo preocupado com o leite. Eu quero leite. Quem que está cuidando da vaca? O país, quem que está dando alimento, ração, pasto para essa vaca? Não, eu quero leite. Se nós não colocarmos limites na distribuição do leite, vai ter gente que vai estar excessivamente obeso e vai ter gente passando privações. Isso, essa é a grande desigualdade e grande injustiça desse país, de ter um setor privilegiadíssimo, com direitos adquiridos, irrevogáveis, inteligentes, passando privações. A reforma é justamente para esse sentido. Como é que o indivíduo pode ganhar 147 mil por mês? Olha a lista dos recordistas da Previdência. E o outro se aposentar com 800? Não é possível. Nós vamos ter que colocar limite nisso aí. A reforma da Previdência é para isso. Só que a ideologia diz, não, nós estamos tirando direitos. Agora eu pergunto para o ouvinte, qual o direito que foi suprimido na reforma previdenciária? Qual? Um. Diga um. Um. É tudo constitucional. Férias, 13º, hora extra, periculosidade, insalubridade. São direitos que não foram nem citados na reforma. Mas é 65 anos. Mas quer dizer que a expectativa de vida está diminuindo ou está aumentando? A longevidade está ampliando ou está reduzindo? Quer dizer que nós não temos uma previsibilidade de quantos vão estar inseridos na Previdência daqui 20, 30 anos? É só fazer as progressões. Isso nem é matemática, é aritmética. Ou você reforma ou quebra. Nós temos que tomar as atitudes que devem ser tomadas. E aí vamos, também como contadores, vamos para a última linha do balanço. Está dando lucro ou está dando prejuízo? Está dando prejuízo. Vamos reverter isso aí com gestão. O que está precisando é só isso, tomar atitude. Agora, quando vem ideologia dizendo que nós vamos cercear direitos, qual direito? E o governo é tão incompetente, o governo atual, que está encerrando o seu ciclo de 16 anos ano que vem, que ele não sabe explicar. Agora, finalmente, colocaram uma propagandinha lá que explica que só daqui 20 anos nós chegaremos nesse teto. Daqui 20 anos, a expectativa de vida média do Brasil vai ser 84 anos, minha gente. Nós vamos viver mais. Melhorini, as pessoas foram reagindo, eu só alerto aqui, eu não tenho como, porque daria uma confusão muito grande a gente colocar o áudio nas mensagens que recebe. Então, eu recebi mensagens de áudio, infelizmente, não consigo ler. Um ouvinte não está identificado, ele só colocou aqui, ó, ao vivo, camponeses do movimento de pequenos agricultores iniciam greve de fome contra a reforma golpista da Previdência. Chegou essa mensagem aqui, eu repito, porque a gente, né... Só a pergunta do INSPER nessa semana lá em São Paulo, da pesquisa. Você é contra ou a favor da reforma da Previdência? 100% contra. Contra. Por quê? Ninguém soube responder por quê. Não conseguem detalhar os pontos. Não sabe. É contra? Sim, sou contra. Por quê? Porque se diz que a gente vai se aposentar. A máxima que prevalece é que daí a gente só vai se aposentar. Eu, por exemplo, Raquel Lang, só me aposento aos 90 anos. E isso ficou gravado na cabeça de todo mundo, né? Não é 65? Né? Pois é. 62, é? 62, mas é. Isso ainda o na tempo progressão. De contribuição é 15 anos. Exatamente, ainda na progressão. Mas se eu já estivesse para me aposentar, tem um pela fator regra regressivo, que é 15 anos. Contribuição mínima, se aposenta com 62. É que as pessoas 65. Não estão conseguindo fazer então, esse exercício. O senhor conta a Previdência, por quê? Não sei. Sou contra. Continuo. O Telmo nos diz: bom dia, professor, tens razão. Tem uns doentes que vão à rádio aqui no programa para enganar o povo. Por que que não cobraram antes essa dívida? A gente falava muito justamente dessas mega empresas que simplesmente decidem não pagar. Não pagam o INSS, não pagam a contribuição. Parece uma loucura, mas é verdade. Falam de trabalho escravo. Escravos são os médicos cubanos que recebem por Cuba. Isso sim pode acontecer para os enganadores, o senhor está certo. Enfim, recebo aqui a biografia do ministro Gilmar Mendes. Isso eu considero uma coisa salutar, as pessoas debaterem, a pessoa que me mandou a biografia é muito longa, não posso ler, mas é curioso porque antigamente a gente nem sabia que existiam ministros do Supremo, a gente não sabia que existia um judiciário. Hoje me disse agora não lembro quem, disse, olha, você consegue escalar 5 jogadores da seleção, mas consegue falar o nome de 3 ministros. Então, essa visibilidade é salutar. Odair Moura diz o seguinte, há 4 anos atrás perdi meu emprego, me vi num beco sem saída. O que eu fiz? Usei a criatividade, fui atrás de qualificação, fiz um curso básico em cutelaria. A princípio fabricava facas para os familiares, fui me aperfeiçoando e melhorando. Hoje exporto minhas facas para vários países, Canadá, Áustria, Arábia Saudita. Todas as capitais do país recebem mais meus produtos, deve ser, né? Momentos difíceis, é preciso se reinventar. Parabéns, Odair Moura. Que história, Odair, legal. Isso só o capitalismo permite. A liberdade absoluta, a livre iniciativa de você fazer o que você quiser e ser dono do seu destino. E é estranho que a gente não sabe lidar com isso. De liberdade, hoje em dia, se jogar a palavra liberdade para as pessoas, parece mais uma ameaça. É estranha a leitura dos... Nós vemos um belo exemplo. Dos vieses aqui. A Tânia diz, o senhor falou que o povo não quer se sacrificar por mudanças. Acontece que as mudanças são só para o trabalhador, para o sofrido. Porque por parte dos políticos, ela diz, essa corja de ladrões, para eles não tem sacrifício nenhum, vai continuar tudo como está. Eles não sacrificam nada, então a bronca da Tânia é essa. A Rosângela diz, parabéns pelas colocações, precisamos de mais explicações para as pessoas. A população não entende, né? E aí ela atribui aqui uma explicação, que o Partido dos Trabalhadores foi um desmanche para o país. O Henrique diz o seguinte, você não acha que a reforma da Previdência tem que começar no Senado? Dali para baixo, para endireitar o Brasil, não só prejudicar os pobres que ganham um salário mínimo, né? Eu resumo aqui. E à medida que o Sérgio quiser, ele vai se manifestando. O João diz, falando nos candidatos à Previdência, não sei o que os nossos juízes e promotores públicos estão fazendo, acho que é isso, que o Lula ainda não está preso. Só falam, mas não fazem nada. E se, ele tem medo que o Lula não sofra nenhuma, digamos, sanção penal, que ele esteja liberado para concorrer, que ele ganhe a eleição. Daí vai acabar o Brasil, diz o João. Não sei se tem algum comentário. Com relação à eleição, a eleição se ganha no voto. Então, se você olhar a pesquisa hoje, o Lula está em segundo. Não está mais em primeiro. O Bolsonaro está em primeiro, está em segundo. Né? Ou agora, o resultado que vai colocar a manifestação de revolta com relação ao Congresso e com relação aos políticos, não nos esqueçamos que quem coloca o político lá é o eleitor. Eu votei. Meia culpa. Porque o processo democrático, você passa uma procuração para alguém. Quando você reelege um corrupto, condenado, e coloca ele como se fosse, né, um deus, você não pode depois se queixar. Diz que cada povo tem um governo que merece. Por quê? Porque você colocou esse indivíduo lá. Então, na hora de votar, põe a mão na consciência e analise. Se você não está reconduzindo o corrupto, o larápio, o sanguessuga, o incompetente lá para dentro. Bem, o André nos diz o seguinte, sou professor em colégio particular e não sei como vai ficar a situação dos professores, mas penso que dar aulas com 65 anos para crianças, vamos ver quem vai aguentar. São as condições. Professor, o desânimo da classe, né, do magistério é generalizado, porque a desvalorização do professor é uma coisa absurda. No Japão, quando passa um professor na rua, se curvam diante do professor, porque quem constrói um país é a família, que a Globo está tentando destruir, portanto não entra mais na minha casa, né? E o professor. Só que o professor é uma classe totalmente desmerecida, desprestigiada. E lamentavelmente, grandes professores estão desistindo da atividade e parabéns aí pelos 75 anos de persistência. Mas o país deve muito ao professor. Olha, o... Não tem o nome aqui, tem... Ah, desculpa, tem o Walter. Ele diz que triste, infelizmente, tem uma leva de gente incorporando esse discurso do professor liberalista. E se percebendo acima e isento da maldita reforma e jogando a responsabilidade toda, culpando o trabalhador que, segundo eles, só querem saber de malandragem. Esse discurso tem sido meio que recorrente na população menos esclarecida e no meio empresarial. Não passarão. Fala do Walter aqui. Vocês têm que um sem comentário. Ok. Está desconectado do universo. Acho que está em Marte. O Gesmar diz o seguinte, bom dia a quem fala a verdade. O PT, como situação, nos enganou durante 13 anos com discursos falsos. Agora, como oposição, continua com discursos falsos, dizendo que o Brasil não precisa de reformas, votando contra o teto de gastos, mas a favor do fundo de campanha. O Gilberto nos diz, o Brasil necessita entender e praticar mais o princípio da liberdade de cada brasileiro. Não precisamos acabar ou alterar a nossa previdência pública, só temos que deixá-la opcional. O cidadão tem que ter a liberdade de escolha. Isso já vai funcionar com a taxa sindical. Teria que funcionar com a opção para votar. O que, que vocês acham disso? Eu escolho se eu contribuo com a Previdência, eu escolho se eu quero votar ou não, eu escolho se eu quero ou não contribuir com a taxa sindical. Fazer a contribuição sindical. São questões... Que não tem muita correlação com uma situação de Estado. Nós temos que salvar o país. Se não foram feitas as reformas necessárias, nós vamos entrar em insolvência ali na frente. E quando você chegar na boca do caixa e não tiver o que sacar, aí vai se lembrar, por que, que eu fui contra? É que o ouvinte diz o seguinte, se eu decidir simplesmente não contribuir e dar conta da minha previdência Sim. privada... É a mesma coisa da vacina, Raquel. Por que, que o Brasil eliminou a paralisia infantil? Porque começou a fazer a tríplice, começou a fazer a vacina. Por que, que o Brasil vive uma epidemia de dengue? Porque o pessoal joga o lixo no quintal e morre do seu próprio desleixo. Aí a Organização Mundial de Saúde falou que se o brasileiro lavasse as mãos, nós teríamos superávit de 30% na UPA, lá no posto de saúde, porque a gripe H1N1 foi combatida com álcool gel e não com remédio. Só lave as mãos. Então, agora, você não quer contribuir? Né? É complexo isso aí. Eu não faço mais nada. Então, o que é que vai fazer? É, porque existem, são grandezas diferentes. Aqui, ó, infelizmente, claro, a gente não pode começar essa discussão agora, que é o sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo ele é parceiro seu, mas você paga um seguro-saúde. Agora, você tem uma conexão diferente com esse governo, você tem uma liberdade de dizer sim, eu quero, não, eu não quero. Eu não quero, porque o problema aqui é que é um fundo comum, você paga para a aposentadoria e para a saúde, está no mesmo fundo. Nos Estados Unidos, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Perfeito. E o cidadão está livre. Acho que essa foi a alusão que o ouvinte fez, né? Então, correto. Nesse caso, é uma outra forma de pensar. O único país que tem sistema único de saúde universalizado é o Brasil. Mas por que, que a Suíça não tem? Um dos países mais ricos do mundo, a Finlândia, a Bélgica, né, a própria Alemanha. Porque o Brasil comete dois erros crassos. Primeiro, cuidar da doença. Né? Nós nunca teremos remédio suficiente para a saúde enquanto continuar cuidando da doença e não da prevenção. E segundo, cuidar do cidadão em vez de cuidar do bandido, que é na segurança pública. Todo o sistema, né, de defesa do Brasil na área de segurança pública é para cuidar do bandido e não para cuidar do cidadão e não do bandido. A operação Tolerância Zero do Rodolfo Giuliani em Nova York, ele falou, eu não vou mais cuidar do cidadão. Nós temos 10 milhões de pessoas em Nova York. Eu vou cuidar dos 1000 bandidos. E colocou todo o destacamento, né, toda a estrutura em cima do bandido e resolveu o problema. Agora o Brasil cuida da doença e cuida do cidadão. Nós não vamos conseguir chegar nunca. Erros de estratégia. O dia que nós começarmos a cuidar da higiene, que você não joga lixo no jardim, né, já começa a reverter essas coisas. Então, voltamos para onde? Questão cultural, questão educacional, que deve ser analisado com muito carinho para a gente conseguir sair disso. Não tem outra alternativa a não ser com um investimento massivo em formação educacional e cultural do povo. ele próprio resolve os seus problemas. Mas é isso que é curioso. Parece que a gente não entende o sentido da liberdade, não entende o sentido do livre-arbítrio ou da escolha. Parece que se não chegar alguém e não disser, olha, tem que ser assim, nós ficamos sem ação. Eu venho me perguntando um tanto isso. É como se fala, você pega um apenado que cumpriu 20 anos, ele não está ansioso pela liberdade. Né? Ele já foi institucionalizado. Sim. E ele diz, eu não sei se eu quero voltar para o mundo lá fora, porque eu entendo as regras deste aqui. Então, o problema talvez seja esse, quando a gente se sente muito tutelado em muitos momentos, a gente não sabe lidar com o termo liberdade ou escolha. Né? Parece que tem que bater alguém na porta e dizer, olha, não, espera, eu tenho a resposta para a sua pergunta. Você não consegue descobri-la sozinho. Então, o que você faz no país é... maior investimento. Aliás, nós temos um problema só. Um só. Os outros são subproblemas, que é o problema da educação. Educação. Só. Porque a educação dá liberdade. A boa a educação de qualidade confere justamente esse sentido de liberdade que parece que nós perdemos com o tempo. A integração da cidadania se dá pela educação. Eu vou correr aqui. O Wilson Zani diz o seguinte, eu não sou economista, mas penso que os três maiores problemas do Brasil são nossas riquezas que estão sendo entregues aos estrangeiros, quase de graça, Vale, CSN, Pré-Sal, Eletrobras, os juros extorsivos cobrados pelos bancos, né, cartões de crédito, isso nem se fala, impressionante, é verdade, e nesse ponto concordo com ele, tenho pavor dos bancos, os altos salários e as mordomias dos políticos e funcionários públicos, tinha que baixar pela metade urgentemente, e o empreendedorismo deve ser mais incentivado no país, é que ele tem que ser incentivado com estrutura, não é só sair empreendendo que é meio louco, né? Mas é, você tem condição de empreender? Essa é a questão. O Mauri Fortes, estou na escuta do programa, dizer que o Lula vai acabar com o Brasil, ele acha desnecessário, já está acabado, ele vai reconstruir o Brasil. E, finalmente, a Fátima diz o seguinte, mas a gente só vê tirar as coisas do povo, nada para favorecê-lo. Está faltando saúde pública, estão tirando os remédios, a demora para o encaminhamento de especialistas, está pior. O que é que a gente pode esperar desses governantes que só tiram e não contribuem? Essa é a fala final e a gente termina a interação com o ouvinte por aqui. Tem resposta para isso, seguinte, Melhorini? Com relação a essa última... Se nós conseguirmos reduzir... ainda faltou mais umas coisinhas. Reduzir 10%, vamos dizer 10% do roubo, né, da corrupção... Corrupção! Vai sobrar dinheiro para o remédio e para todas essas demandas. Eu não estou falando de eliminar o roubo. Porque é um absurdo os números, quando você... Nós perdemos a noção do valor. Surreal. A gente não tem mais a noção Olha, a Petrobras, minha gente, né? Você pegar e dar duas refinarias de presente para a Bolívia e depois comprar a Pasadena, um ferro velho nos Estados Unidos que valia 26 bilhões por 130. Mas minha gente... Eu não sei o que nos levou a isso e as pessoas muitas vezes ignoram e parece que não aconteceu, mas aconteceu. Né? Eu morreria de remorso se eu tivesse feito essa besteira. Sim. Mas teve gente que fez e disse que estava certo. Eu vou terminando aqui, a Lídia Kaminski passa para dar um bom dia, a Edith também, Fernanda Moreira dá um bom dia, excelente pauta. Ela diz, quero agradecer a oportunidade que você dá para falar do projeto Natal Mais Feliz. Manda para mim o material, Fernanda, que eu divulgo com prazer. O Daniel... Ele diz, olha, Natal se ganha com... Não está bem redigido aqui. Ele faz referência à empresa Venezuela, aditadas por um advogado do partido interessado. Acho que ele coloca sob suspensão alguma coisa aqui. Se ganha com urnas eletrônicas de uma empresa da Venezuela, aditadas por um advogado do partido. Ele tem suspeita em relação às nossas urnas eletrônicas. É isso. Acho que essa é a questão. Não temos como ainda abraçar esse tema agora. Melhorini, me resta agradecer a sua vinda aqui. Eu sempre digo, os nossos comentaristas, eles vêm aqui por vocação. Eles se expõem, eles expõem uma forma de pensar, eles oferecem um contraponto e não ganham um centavo por isso. Então, agradeço muito a sua vinda. E, enfim, se não conseguimos mais nos reunir, foi um ano... curioso esse. Raquel, eu queria, antes de me despedir, acabamos de receber aqui uma nota pública editada pelo Centro Empresarial, assinada pelo Neluir Toso, o Nico, e pelas 16 entidades, né, que compõem o Centro Empresarial, de apoio irrestrito à reforma da Previdência Social, como alternativa para o Brasil sair da situação gravíssima que se vislumbra no horizonte. Então, parabéns ao Neluir Toso, ao Nico e a todos os que assinam esse documento, e nós concordamos plenamente que ou reforma ou quebra. E agradecer mais uma vez, Raquel, a tolerância dos ouvintes, a paciência de ouvir a gente exprimir a nossa opinião, não somos dono da verdade, né? Mas tem que começar a criar um contraponto em algumas coisas que têm afirmativas que não são contábeis. Vamos para os números, porque quando você faz uma afirmativa, você tem que ter a devida comprovação, se isso é verdadeiro ou se isso é uma ficção que está sendo criada. Mas fico muito agradecido, desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo próspero e feliz, que com certeza será melhor, né? E que todo mundo, né, tome consciência no ano que vem que nós vamos colocar o novo presidente. Vamos votar com a consciência. Ok. Obrigado. Eu me despeço aqui com a fala do Rogério Antunes. Ele disse, olha, essa dificuldade toda que o povo tem em compreender uma reforma, ela tinha que ter sido feita há 30 anos atrás. O Collor não teve coragem, Fernando Henrique não teve coragem, Itamar não teve coragem, Lula não teve, inclusive até falou em fazer, eu vi discurso do Lula dizendo, mas não teve coragem, teve medo de perder voto. Enfim, ele continua aqui. A mesma coisa foi com a mulher Sapiens, a Dilma. Eu dou risada porque eles usam os termos da própria Dilma, enfim, né? A mulher Sapiens, que não teve coragem de fazer. Ainda bem que o Temer está aproveitando a baixa popularidade para fazer isso, e ele diz, tomara que tudo dê certo. O Rogério Antunes, gente, desculpa, não deu para ler os demais. Agradeço a participação. O estúdio se despede extrapolando o tempo e volta amanhã. Um bom dia.